Panorama Agrícola para 7 de julho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 7 de julho de 2011, quinta-feira de Lua Nova. O ditado de hoje é: não pense em você mais do que o necessário. Na entrevista desta quinta-feira, você fica sabendo mais sobre o Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o milho híbrido. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não compre defensivos químicos através do comércio ilegal. Estes produtos não passam por testes nos Ministérios da Agricultura, Saúde e do Meio Ambiente. Os defensivos contrabandeados são mais baratos, porém, oferecem riscos à saúde do produtor, do meio ambiente e do consumidor. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos até a Estação Experimental da Ipagre em Caçador conversar com Gabriel Leite. E o assunto é o Enfrute, Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, que acontece no município vizinho de Fraiburgo. Gabriel, que informações você teria para o nosso ouvinte sobre o Enfrute? Neste ano nós estamos indo então para a 12ª edição do Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, um evento promovido pela Ipagre e com os parceiros da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, a Uniarp, a Embrapa e a Prefeitura Municipal de Fraiburgo. E ao longo destas 11 últimas edições, nós tivemos, né, uma média de participantes de mais de 1.000, né, pessoas entre produtores, técnicos e pessoas envolvidas com as empresas de insumos, né, que dão todo o suporte a esta atividade muito importante para o meio oeste e Planalto de Santa Catarina. Bem, na programação deste ano, quais são os destaques, Gabriel? Bom, neste ano, o grande destaque, nós podemos dizer, é a palestra que ocorrerá na abertura, né, na terça-feira, às 11 horas da manhã, com um pesquisador francês do Instituto Nacional de Pesquisa daquele país, que vai falar para nós sobre os efeitos que as mudanças climáticas, né, já estão tendo sobre algumas características das plantas frutíferas lá na Europa. Já é observado e comprovado, né, através de modelos estatísticos, que uma grande variação em termos de antecipação da floração e o encurtamento, né, dos períodos de floração nas diferentes regiões estudadas na Europa, levando exatamente a uma modificação no sistema de produção daquele país e causando, né, preocupações quanto a problemas com essa antecipação da floração de ocorrerem geadas tardias, né, normais nessas zonas de produção, né, atingindo essas plantas em plena flor, causando daí uma até perda, né, dependendo da intensidade, até perda total dessa produção deste ano. Isso no dia 26 de julho, terça-feira, em Fraiburgo. Em Fraiburgo, sim. Bem, Gabriel Leite, e que outros destaques nos outros dias do evento, dias 27 e 28 de julho? Bom, para o dia 27 nós teremos aí uma palestra também, acho que muito importante, de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a organização do produtor de frutas na Itália, né? Esse professor passou um ano lá num pós-doutorado e trará para nós o conhecimento que ele adquiriu lá de como que os produtores, na sua grande maioria, pequenos produtores, estão organizados, né, para fazer frente, né, a essa economia globalizada, onde o setor de fruticultura, como todos os outros setores, fica cada vez mais sensível, né, à entrada de frutos de outros países. Né? Então, ele vai trazer informações de como que esse setor está trabalhando para manter a competitividade dos seus produtos frente a esses produtos que estão vindo de fora. E que, realmente, eu acho que é um assunto de extrema importância para a nossa região, visto que a grande maioria dos nossos produtores se encaixa exatamente em pequena propriedade, que precisam realmente uma organização maior em termos de comercialização, compra de insumos, para se conseguir escala de produção, escala de venda, né? Facilitando assim o acesso ao mercado. Gabriel Leite, falando de experiências que serão apresentadas no Enfrute, experiências da Europa que podem servir para o produtor de Santa Catarina. E no dia 28 de julho, Gabriel, qual seria o destaque? Bom, no dia 28 nós temos aí uma gama também de palestras, onde nós poderíamos citar aqui pelo menos duas de pesquisadores da própria IPAGRE. No primeiro, a hora da manhã, às 8 horas, de quinta-feira, dia 28, uma palestra muito interessante sobre o raleio, né, de pós-floração em macieira, pelo nosso pesquisador aqui da Estação do Caçador, José Luiz Petri, onde ele vai trazer os últimos dados e as últimas opções que nós temos hoje disponíveis para fazer o raleio químico da macieira, trazendo uma redução no custo de mão de obra, já que o uso dessa tecnologia do raleio químico reduz drasticamente, né, a necessidade do raleio manual, né? E hoje, todo mundo sabe que o grande problema, né, da fruticultura está no custo da mão de obra, que acredito que por baixo já responde por mais de 50% do custo total de produção. É o que antigamente nós tínhamos os insumos como o grande problema, né, do alto custo de produção. Isso já se inverteu e nós já estamos chegando ao nível também do países desenvolvidos, onde o grande fator decisivo na rentabilidade da pequena propriedade está na mão de obra. Então, é bem-vindo, né, para toda essa cadeia, toda e qualquer tecnologia que venha a reduzir essa necessidade. 12º Enfrute, Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, dias 26, 27 e 28 de julho, em Fraiburgo. Gabriel Leite, da Estação Experimental da IPAGRE em Caçador, obrigado pela sua entrevista. Até logo, muito obrigado a todos. Fique ligado no Panorama Regional. Avaliação de milhos híbridos. Produtores associados da Cooper Campus de Campo Belo do Sul, Anitta Garibaldi e Cerro Negro, na região serrana, participaram na propriedade do produtor Antônio Zanetti Neto de um dia de campo direcionado à cultura do milho. Durante o evento, então, 9 empresas parceiras demonstraram seus produtos, onde 2 empresas de fertilização e 7, então, empresas, né, que possuem milho híbrido, que apresentaram novidades e materiais, então, já consagrados e diferenciados, principalmente, então, em alta tecnologia para a produção de grãos. O dia de campo proporcionou avaliações, então, na comparação lado a lado dos híbridos, né, das empresas, e também é importante, né, desses cultivares que são mais adaptados aqui para a nossa região. Então, foi disponibilizado aos produtores, através dos técnicos das empresas, informações fundamentais para a safra 2011-2012, as médias produtivas, então, das culturas do milho na região, para o objetivo é que elas sejam mais elevadas, uma produtividade maior. E, então, segundo também o engenheiro agrônomo Joselito Matos, da Cooper Campus, essa metodologia também de comparação e avaliação de materiais com cultivares de milho híbrido a campo é muito interessante, auxiliando o quê? Na decisão de qual ou quais materiais são mais adaptados para o cultivo de milho nessa região dos municípios, então, de Campo Belo do Sul, Anitta Garibaldi e Cerro Negro. A campo sempre